Sejam bem-vindos à 37ª edição de Notícias do Outro Mundo, este programa semanal da Rádio Antena Web que lhe pretende trazer um sorriso enquanto nos ouve. É esse o propósito das histórias caricatas nos episódios insólitos que contamos aqui, para o nosso ouvinte se lembrar que nem só de tragédias é feita a vida. Hoje, segunda-feira, 11º dia deste mês de outubro, o nome do programa até poderia ser alterado devido ao conteúdo desta emissão. Em vez de Notícias do Outro Mundo, poderia ser, por exemplo, Sons do Nosso País. É que este vosso amigo, companheiro e palhaço intrometeu-se no Estádio do Dragão entre os espectadores que assistiram ao vivo ao jogo de futebol Portugal-Dinamarca na passada sexta-feira. E por isso hoje vamos escutar como se pode contar a história de um jogo apenas com sons provenientes de dentro do próprio campo. Antes do início da partida, o hino nacional. O selecionador Paulo Bento parecia entusiasmar o público português. Desde cedo, a Dinamarca demonstrou que um empate seria suficiente e logo nos primeiros minutos tentava atrasar o jogo o mais possível. E os portugueses respondiam com assobios. Substituídos por palmas, quando Portugal recuperava a bola. Aos 29 minutos e após algumas ameaças, o primeiro gol. E a festa nas bancadas, como é óbvio. Quem foi? Alguém tentava falar ao telemóvel com algum familiar para se situar no estádio. Estou por trás. Do Eduardo. Dois zero. Novamente Nani, apenas 2 minutos depois, aos 31. Atrás do Eduardo, está difícil a perceber. Atrás do Eduardo. Yeah. Porque estou por trás da baliza do Eduardo. A baliza do Eduardo, aquele que é guarda-redes. Portugal! Escavão chega com vantagem portuguesa e, claro, satisfação nos espectadores presentes. Na segunda parte, os primeiros grandes aplausos foram para as substituições efetuadas na equipa lusa. Mas aos 79 minutos, gol da Dinamarca. Primeiro ouviam-se os adeptos dinamarqueses presentes no Porto. Mas logo os lusos responderam. Com o gol de Ricardo Carvalho na própria baliza, a pouco tempo do final da partida, o nervosismo foi aumentando. Mas eis que, aos 85 minutos... Cristiano Ronaldo fechou a contagem. E claro, a festa voltou às bancadas do Estádio do Dragão. Português ainda pedia mais um golo. Mas o resultado já estava mesmo fechado. De resto, está tudo como dantes.